Boa tarde, Alfa, Papa, Michael, meu Alfa. Michael, meu Alfa, prossiga. Passou o TA, intenção de prosseguir para o Pátio 3. Ok, Ciente. Reporte no através norte da torre, aguardando para cruzamento da pista 1, 0. No norte da torre, reportará, aguardando o cruzamento para Michael, meu Alfa. Curso, prossiga. Livramos sobre voga, toque de mata no setor norte, não interfere com a estão no zero. Eu tava meu gol eficiente, reporta visual pro Cascou. Reportará visual com de mata até o gol. Em 3, 2, 8, 4, 7. Aguarde autorização de pouso, ajuste no zero no 4. Forma um helicóptero, um esquilo, no setor norte do campo, não interfere na aproximação. Ok, guardando autorização, 3, 2, 8, 4. Iniciando 6213. Entendi. Romeu Alfa, mantenha sobre o voo do setor norte, aguardando a aeronave da TAM pousar na onda zero, tráfego encontra-se no externo. Ok, já visual com o tráfego, vai manter o setor norte, o Mike não me Alfa. TAM 3284, pouso autorizado na 10, vento no 60 graus, 8 nós. Pouso autorizado, TAM 3284. Xanã 6213, decolado ao 27, controle em 208. 208. Xené 6213, contato na data de colagem, suba para o nível de voo 360 após 2000 pés de voo Aleda. 2000 voo Aleda. Salvador, bom dia, gol no 790, ponto 0, 10 pronto. Sou gol no 790, mantém o ponto espera. Mantém o ponto espera, 10, gol no 790. Convenção 1-1-8-95. Achei uma torre, eu tava no negócio. Torre, Papa Romeu, eu tava no negócio. O Mike Romeu Alfa, aproxime-se para o cruzamento do campo, aguardando a autorização. Aproximar o Mike Romeu Alfa, aguardando a autorização. Voo no 790, autorizado ali e manter a 10. Ali manter na 10, voo no 790. Torre, Papa Romeu, até o Magos. Você chega até o Magos? Tá, visual com Enrimar para pouso. Sente, informe no solo controlado, não há tráfego no setor. Formará solo controlado, até o Magos. 4, mantenha o texto da chegada e aguarde. O senhor não pode responder, qual o número 1? Aguarde. O TAM 3284, no solo aos 3-0, chama o solo, 219. 319, bom dia. O Michael Meu Alfa é autorizado, cruzamento do campo, prossiga direto para o pátio 3 e evite o sobrevoo da aeronave da Gol que está alinhada na cabeceira 10. O vento é 1,60 graus, 07 nós. Tá visual com a aeronave, tá pra seguir direto para o 3 ou mais Romeo Alfa. Azul 4463. O número 1 está no localizador. Desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Reporta passando zona. Gente, insiste, cancela na presente, se você está ao lado para direito na pista 10. 3804, mantenha a chegada após zona, cancela com a torre e efetua o procedimento. Estou proibido de cancelar agora? Confirmo. Então 3804 para sequenciamento, mantenha. No pátio 3, fica atento. Na frente do da aeronave, vai com a Alfa. Salvador, gol 9128.0 pronto. Autorizado a linha aí, mantém 10, gol 9128. Ali mantém 10, 9128. Gol no 790 decolado aos 32. Controle 1208. 208, 9790, obrigado. Plano cancelado 1532, prossiga visual, reporta visual com campo. 7 já está visual com campo da 3804. 3804, aguarde transferência com a sua. Controle, boa tarde, 1790 da Gol, decolada 10, passa 1070. Plano 790, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 370. Via saída 370, 1790. Frequência livre, então meu gosto. Oi, boa tarde, eu faço papapá, Michael Bell Alpha. Michael Bell Alpha, faça um 180, apresente posição e aguarde para decolagem. Apresente 180, aguardando para decolagem, Michael Bell Alpha. Voo 9128, decolagem autorizada da 10, o vento 180 graus 099. Decolagem autorizada 10, 9128. Michael Meu Alfa, observa a nave da Gol, está decolando, após livre decolagem direto para Animar, o vento é 180 graus, 08 nós. Aí está agora da Gol, vai iniciar o Michael Meu Alfa. O Xenia 6203 chama o Centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, 251, obrigado. Boa tarde. Papapá, mais litoral. Papapá, mais litoral. Papapá, mais litoral. Papapá, mais litoral. Papapá, mais litoral. Papapá, mais litoral. Papapá, mais litoral. Papapá, mais litoral. Para sobrevoo, Romeu 44, controle da bota, alocado 0115, está se deslocando agora com direção às proximidades de Duna, para sobrevoo nas imediações, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, ciente, reporta no local de sobrevoo. Reportar no local, Mike Vitor Alfa. Controle, boa tarde, gol 9128. Gol 9128, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Vendo via para o 350, 9128. 3804, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 1895, tá 3804. Torre Salvador, tá 3804. Tá 3804, informe na final, dá 1-0. Foi escrito na base pela direita, informaram na final, tá 3804, já tá completamente visual. Gente, o senhor tá em regras de voo VFR? Afirmo. Gente, o vento é 180 graus, 10 norte, livre pouso na 10, TAM 3804. Sente pouso autorizado, pista no 0, TAM 3804. Registrar da encerrada, 58 milhas sudoeste do Oeste Salvador. Chama o controle Ilhéus, frequência 120.1. Controle Ilhéus, 120.1, azul 4463, boa tarde. Controlado da Michael Alpha. Frequência livre, Michael Alpha. Obrigado, bom dia. Serra Romeu, tá no 45 ABK, tá pensando de voo, corredor a Serra, pousa, Serra Romeu, com o tá. 7, o Charles Serra Romeu. Tá autorizado o táxi até a Papá, reporte para decolagem. Charles Serra Romeu vai acionar e reportará o táxi. 7. Estou no 790, vou direto ao meu Fox 08. Na presente com o meu Fox 08, 790. Chamo Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 295, 790, obrigado. 7 pontos, 090, pronto. Bom dia, gol 2067, ali mantém 10. Ali mantém 10, gol 2067. 1804, no Flávio 39, chama o Flávio 219. 219, tá 3804. E 128, chama o Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, alterna 2005, gol 9128, bom trabalho. Oi, Salvador, papapá, Charles Serra Romeu. Pai Serra Romeu, livre táxi, chama na papá. Charlie, o meu está atualizado, senhor. É, solicita a Delta Lagoa presente com a proa da Itapuã, farol da Itapuã. Ok. Sente, informe fora do solo. Charlie, Serra Romeu. Vento é 170 graus, 08 norte, proa de Itapuã. Muito grato, Charlie, Serra Romeu informará fora do solo. Decolado aos 4-1, chame o controle, 208. Charlie Serra Romeu, 208. Muito grato, seu retorno. Gol 2067, decolado aos 4-1, controle, 1208. 1208, gol 2067. Controle Salvador, muito boa tarde. O papapá, Charlie Serra Romeu. Papapá, Charlie Serra Romeu. Mantenha condições visuais, o meu pé de corredor axé, porta. Colocado sobre voo. Charlie Serra Romeu reportará sobre voo na Cuba, senhora. Mantendo 500 pés autorizado no litoral sul. Charlie Serra Romeu, ciente, 500 pés, reporta iniciando sobre voo. Muito obrigado, Charlie Serra Romeu reportará sobre voo. Controle, bom dia, gol 2067, nação, voo 9. Gol 2067, contato radar, suba para o nível de voo 360. Via Sambo 1. 360, via Sambo 1, gol 2067. Titan 3437, decolagem autorizada no 0, vento no 70 graus, 09 nós. Decolagem no 0, 3437. Controle, gol 2067, solicita voar a Montiva. Gol 2067, autorizado Leda. Leda, 2067. Tá 3437, decolado aos 44. Chama o controle 1208. Controle Salvador 208, 437, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, tá 3437. Tá 3437, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, via saída Árvore 1. Árvore 1. Para o nível de voo 360, 3437. Controle Salvador, papapá, Charlie Serra Romeu. Solicita. Charlie Serra Romeu, já no local de sobrevoo, senhora. É, solicita um TGL em Serra Whisky Delta Lima, assim que de retorno informa. Charlie Serra Romeu já está visual com o local de está permitido? Afirmativo, senhora. Está permitido em Serra Whisky Delta Lima. Sequência livre. Muito graças, até o retorno. busca aciona o chão do táxi. Está pronto para o táxi. Quilômetro Oscar, livre do táxi, chama na Rupá. Fala, Rupá. Meu ósseo livre táxi via pista 17, chame alinhado e pronto para decolar. Romeo Oscar, decolagem autorizada, da 17, vento 170 graus, 099. Tudo 067, chama centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 12835, alterna 251, gol 2067. Foi chamador, volta pra parte ali, Serra Romeo. Papapá, Tiago, Serra, meu, prossiga. Retornando CGL, cara, muito grato pela colaboração. Mantenha o litoral sul, mantendo o corredor a cheque e a saída. Tiago, Serra, meu, ciente. Qual é o próximo local que sobrevoa? Diretamente, Axé, Bonfim e pouso em Serra, Índia, com Índia, cara. Ciente, Tiago, Serra, meu. Para informação, tem o Mike, litoral, só 510, efetuando sobrevoa próximo a Duna. Afirmativo, manter a atenção ao tráfego no local. Oscar, é colado aos 49, chame o controle, 20.8. 20.8. Papatango, Kilo Romeo Oscar, mantenha condições visuais, ajuste Salvador 104, corredor Axé, repasse fora da barra. Faltará, fora da barra. 2437, chama Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.120, Centro Recife, 437, boa. frente. Tá na vertical de duna, frente do Charlie Sierra Romeo, Mike Litoral. Controle Salvador, boa tarde. Passarinho 2230 em descida para 190. Passarinho 2230, chama o controle 120.8. 1208, 2230. Controle Salvador, passarelo 2230, em descida para 110, sentido da Juliette. Passarelo 2230, aciona a identificação, desça via chegada a Aman para nível de voo 050. Via Aman para o 050, 2230, identificou. Visual com a Charlie Sierra Romeo, afastado necessário, Mike Litoral. Lateral do farol da barra, o Vila Romeu Oscar. Vila Romeu Oscar, frequência livre. Três frequências. Citadel 2230, poder voar toque para evitar formações? Passageiro 2230 autorizado. Autorizado toque 2230. Salvador, Charlie Sierra Romeo, já visual com a Charlie Sierra Romeo, frequência livre. Grata, até o Salvador, boa noite, 67, boa tarde, está ingressando na Índia, pronto para a decolagem. Boa tarde, boa noite, 67, decolagem autorizada, dá 1-0, vento 1-7-0 graus, 08 nós. 7, autorizada a linha de decolada 1-0, boa noite, 67. No 867 decolado ao 02, controle no 208. Bono 208, 867, Marcos. Controle Salvador, mas eu vou Bono 867 na saída da Arco. Bono 867, contato com radar, suba para o nível 360, saída da Arco. 360, Arco, no 867. Aeroporto 2230, desce para 2000 pés, ajustando 0 no 4, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Dois mil pés, passaria do 2230. Direcionamento e chame táxi, é Golf Oscar. Autorizado. Obrigado. Bruno 867, Samo Centro Recife, frequência 1-28-8, alterna 1-26-0. 2230, chama a torre, frequência 1-18-95. 1-18-95, 2230. Torre Salvador, passaria do 2230, estabilizado. Passaria do 2230, está autorizado o pouso. Na 1-0, vento 1-6-0 graus, 0-9-9. Pouso autorizado, passarelo 2-2-3-0. Salvador, o Centro 378, está pronto, se decola sem parada, já, à direita. Centro 378, ciente, Inicialmente mantém a posição, a aeronave da passarela daí já passou o externo. Oscar, livre táxi, chame na táxi Romeu. Dono 255, aciona a identificação. Terça via chegada Bons para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Via Bons, 4 mil na 0 no 4. Sua batalha, Saname 1 no 41, pode ver? Saname 1 no 41, aciona a identificação. Terça via chegada Bons para nível de voo 050. Via Bons, 050. O ano 4 não tem condições de informar qual foi a aeronave. É o Alfa Yankee, prossiga. Não, é o é muito grato. Escolheu 255, desvia direito para o 230 por 15 milhas. Dono 255, centro de desvio, reposta, retorna da rota. Passarei. Decolagem autorizada da 10, vento é 170 graus, 099. Decolagem 3378. Passarei, pode chamar o solo 2230? Passarei 2230, solo 219. 219, boa. Decolado ao Zuno 4, controle 208. 208, boa tarde, obrigado. Boa. controle TSA 3378, uma boa, decolou na frescura. TSA 3378, contato radar, suba para o nível 370, via saída Momo. Ok, via Momo 370. Toro Xané 6325, boa tarde. Toma seu quilo, da Aman. Xané 6315, aciona a identificação dessa via chegada Aman para o nível de voo 070. 070, na chegada Aman, o Xané 6325. O 1255 informa por oi por quantas milhas irá manter? Mantendo por 190 aqui por 5 milhas. Gente, o 1255. Salvador, muito boa tarde, 6226, Oceanera, informação e uniforme. Passou para Bog, atingiu 1150. Oceanera 6226, aciona a identificação, desça para nível de voo 060, via chegada Bomed 1. 060, via autoriza a Duna na proa. Xané 6226, número 4, na aproximação, mantenha chegada. 7, mantém chegada alguma velocidade recomendada? Xané 6226, inicia a redução para 2409. 7, reduzindo, 6226. Xané 3105, prossiga. Devo a Duda, habitual formação 3. Xané 6315, autorizado de desvios, é o número 3 na aproximação, reduza para 2409. Xané 6315. Salvador de Azul, 4422, boa tarde, 320 para 170. Azul 4422, aciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 070, redução 2509. Ok, 2455 de via direita, 5 milhas por 240. Por 255, ciente. Golf Oscar, autorizado, alinhar na 17, reposto para decolagem. Xané 6141, ciente dos desvios, reduza para 2409. 249, 6145. Xané 6315, informa a proa. A proa é 125, mais ou menos 20 milhas. Xané 6315, ciente. 6226, reduza para 220 nós. 7, Alessa, 229, reduzindo 6226. Através de Duna, mas que terá vai manter BR-324 até Simões Filho, onde irá realizar novo sobrevoo. Mike Victor Alfa. Seis, Mike Victor Alfa. Xanã 6305, reduza para 2209. 2209, Xanã 6305. Bruno 255, desça para 2000 pés, o Xanã 04, autorizado LSX3, reporte estabilizado. Xanã 14, passará estabilizado aqui. Também 141, vai manter essa prova mais quantas milhas? Xanã 6141, desça para 3000 pés, o Xanã 04. 3.014, Xanã 1, passou. 3.284, na posição 1, Romeu, Pat 3, pronto com a porta segura. É Golf Oscar, decolado as 2.1. Está autorizado o corredor forte, chame passando a final da 2.8. Reporta livrando o eixo da 28, Serra Golf Oscar. Pelo 6141. 6141, ciente. Xanã 6305, confirma? Xanã 6305 tem condições de curvar a direita para o 180 para o sequenciamento? Confirme? O Xanã 6305 não copiado. Ativa, agora posso. 180? 6305, alteração para sequenciamento, curva direita para o 180, limite radial 280 de Salvador. Para 180, radial 280 de Salvador, o Xanã 6305. Agora o Pelô, 6141. O Xanã 6226, alteração para sequenciamento, curva esquerda para o 025, limite radial 280 de Salvador. Ok, 025, confirma o limite? Radial 280 de Salvador. 280, Salvador. Xanã 6226, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Ciente, chama o controle. 1208. 1208, Golf Oscar. 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4000 pés, com no 0 no 4. 6226. Xanã 6305, desça para o nível de voo 050. 0, 0, 0, 6305, ciente, desça para nível 050. Azul 4422, reduza para 2109, desça para nível de voo 060. Reduzindo para 2109, descendo para 6000. Salvador, 3144, informação Juliette. 3144, aciona a identificação, desça para nível de voo 070, via chegada Bomé de Uno. 0270, via Bomet 1, Lutran 3144, pode voltar. 3144, mantenha o perfil da chegada, é o número 6 dúzia. Afirmo, obrigado. Bono 255, estabilizou? Afirmo. 255, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. 3.000, 6141. 6141, desça para 2.000 pés, autorizada LS X-Ray, reporta estabilizada. 2.000 X-Ray, reporta estabilizada, 6141. Na 6226, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Ok, 3.000, 1014, 6226. Na 6315.